3603, Solas 31, libere a direita, chame Sol 1219. 319, obrigado. Salvador, boa noite, Papa Lima Romeu Romeu, estabilizado, GDM. Boa noite, Lima Romeu Romeu, continue a aproximação, aguarde pista livre, 150 graus 89. Na escuta, Romeu. O Xaner 6259, livre decolagem, dano 0, 150 graus com 89. Livre decolagem, com 0, 159. Puxa de imediato. Gol no 273, autorizado, se tiver questionamento. Poxa. O Xanerma 259, decolou os 33, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 208 em 1, boa noite, 6259. Boa noite, 6259, saída da L, Libra 1400, nível voo 360. Na 6259, contato radar, submantendo 360, saída da EL. 360, saída da EL, 6259. Seria possível a voada presente da EL, 6259? Autorizado. Autorizado da EL, agradeço, 6259. Então, 3897, chama o centro Recife, na frequência, 3325, alterno 288. 3325, 288, obrigado, até a próxima. Romeu, Romeu, Solos 35, libera a direita, chame Solo 1219. Confio matrícula para o Solo. Papá Lima, Romeu, Romeu, confirma o local de destino. Salvador, Xaner 6259. Congresso da Juliette. Controle Salvador, Xaner 6259. Prossiga. Campeão, pode voar a lenda, tá presente? Obrigado. Obrigado. 567. 567. Chame o centro Recife, na frequência 1288, ao término 260. 288, 260. Vê minha autonomia, Gol 1273. 3 horas de autonomia, esperando pra cima. Gol 1273, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Chame Torre, na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Papa Lima Romeu Romeu, mantém a posição, aguarde instruções. Gol 1940, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera Chame Torre, na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Até o ponto 1273, autorizado a alinhar e decolar 150 graus com 612 nós, Gol 1273. Chama o centro Recife, na frequência 3325, ao TEM 288. 3325-288, centro Recife, o SNM 259. Papai Lima Romeu Romeu, autorizado ingresso da Juliette. Após Pátio Uno, Lima, Mike, ao ingressar Quebec, mantém a posição e chame Torre, na frequência 118, decimal 95. Barra 273, decolou os 40, chame o controle 1208, boa noite. 208, obrigado amigo, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, Gol 1273. Gol 1273, contato radar, submantendo 360, Edael. Edael, 360. Zero, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, 1940. Zero livre de decolagem, 150 graus com 89. 140, decolou os 44, chame controle 1208, uma boa noite. 208, boa noite, 940. Salvador, boa noite, voo no 940, passando 2000 pés. Zero, contato radar, sul, mantenho 360, saída da El. Saída da El, 360, 940. Voo 1601 autorizado para o SPEC acionamento, reportando para táxi. Livre, reportará para o táxi, voo 1601. Fernando no 50273. 73, agora. 332. Bom, tomando, claro, 3325. Eu vou 1940. Chega. na frequência 1118, decimal 95, QNH 1018. Libertante, ponte espera da 10, viajando, ponte espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1018, o gol 1601. Só confirma aí a sua informação anterior. A gente mais próximo ia conseguir passar o certo. Seria a posição da El, então, 940. É, 4,5 antes da El. Ah, tá ok, tá certo. Salvador, gol no 601, ponte 0 da 1-0, pronto. 601, autorizado a alinhar e decolar, 1-6-0, graus 8-9, o gol no 601. Livre, alinhar e decolar na 1-0, gol 1-6-0-1. No 940, chama agora Recife, 3325, alterno 1288. Recife, 3325, alterno 1288. Chama o Márcio Patrulha. Boa noite. Identificação, manter o 90. Alô, boa noite, da 3197, Franco Telecom. Então, 3197, informação em curso no momento, X-Way, aguarde copo. Número 01, decolou 53, controle 1208, boa noite. 1208, obrigado, boa noite, 1601. Dois Salvador, boa noite, ao gol no 601, decolado na sua escuta. 2-0 no sobe, 3-6-0. O perfil subindo para 3-6-0 no 8-0-1. boa noite, tem no 77, informação 93. Motor saltou, boa noite, ao 35, 2.8, centro da X-Ray. Salvador, boa noite, ao 35, 2.8, centro da X-Ray. Tá 3197, pronto pra cota? Tá 3197, autorizado Galeão, via UP Zulu 190 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EOLE da Bridge, pistão 90, primeira curva à direita. Acione código 5542, frequência do controle 120.8. Galeão 2360, via Brasil 10 Smart. Saída 10 Leather Bridge, decola da 10 com curva direita. Transponder 5542, saída 120 Smart, está 3198. Só corrigindo a frequência do controle 120.8. Então 3197, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Saltou 35218, jogo 190, próximo para o descido. Saltou 35218, jogo para o descido. Já foi autorizado, 180. Ô Salvador, 35218, está na escuta? Estou na escuta, prossiga. Estamos cruzando 190, vamos prosseguir na descida. Autorizado descer para 3 mil pés, com 1019. 3 mil com 1019, obrigado. Alfa, até 80. Delta 3197, está na posição 06, está pronto para puxa e acionamento. Delta 3197, autorizado puxa e acionamento, reporte contra táxi. 3197. Frank Alfa, desce para 2 mil pés agora. Vai tentar uma órbita sobreposição e TAP para sequenciamento. Órbita sobre TAP para sequenciamento, 5218. Salvador, é o 5218. A ordem em TAP continua descendo para 3 mil ou que nível que o senhor quer que a gente mantenha? Está autorizado descida para 3 mil pés, recebeu? Recebi. Mas em TAP, o tráfego que o senhor vai. Nós vamos seguir é um tráfego que está 3 mil pés atrás da gente aqui? Esse mesmo. Nós estamos mantendo 240 nós. Sim, o senhor está bem acima do tráfego, tá? O tráfego já cruzando aqui 6.500.